Eu sou a Matilde, do 4º ano da EB1 Catanhedo Sul, e vou ler um texto, A Pior Amiga, de Fernando Carvalho. Cheguei à escola sem companhia. O atraso era real. Bati à porta da sala e pedi licença à professora Sara, que me olhou com um ar compreensivo, dando-me um bom dia muito doce. Durante o recreio, partilhei com os meus amigos o que estava a passar lá por casa. Precisava de contar a alguém. Pronto, não o devia ter feito porque a nova da turma achou que ter um pai desempregado é horrível e que ser pobre é algo que me vai atacar em breve, como os mosquitos das noites de verão ou a gripe. O pior disto tudo é que os outros concordam. Não quis falar com mais ninguém. Peguei no meu pão com marmelada e fui acabar de o comer ao pé do campo de futebol.